Copacabana, Palácio, na Patrícia Pais Ferreira, na frente de Volta de Lenda. Volta de Lenda. Por nome. Brazil with my patient. I don't have immigration to this home. Thank you. mais obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3601 de Colônia, São Bruno. Verona, contato com o Santos Leste, direto Leda 3601. Capital Houston to Houston. decolou. voo 360. Saída Santo 1, transição ótima. Estamos 10, transponder 5570, frequência do controle Salvador 120, decimal 8, voo 1229. Alfa Sierra Bravo, voo Lima, copiado. O voo 229 está reprovado à direita em V Alfa Del Ponte, numeração 0, Renal 0119. Chame o próximo pedagógico, atmosfera 01229. Passamos Lima com Aquilo. Bom dia, tráfego avançado, Sinal 01, continua a informação, aguarde o Felipe, chefe. 2, controle de baixo. Vai ser assistente autorizado para que frente. Posto primeira à esquerda, assistente para estacionar para essa linha de 1 km, boa chance. Chama o próximo de decolagem, pode esperar a pessoa zero para fazer o exchange de carro.